Eu sou louco por você. Quantos dias, quantas horas e os segundos pra te ter. Quer saber? Tenho que parar com isso. Isso tá virando um vício. Eu sou louco por você. Coração chora de noite, fica tentando me enganar. Confundido a minha mente, agora não sei o que vai dar. Ele é bandido, desobedece, faz qualquer coisa, briga com a mente. E de repente, quando se vê, já tá apaixonado. Ele é bandido, desobedece, faz qualquer coisa, briga com a mente. E de repente, quando se vê, já tá apaixonado. Cadê, cadê? Mas que você tá amando, esse amor não é correspondido. E o coração chora. Ah, quero ouvir, vai!